Capítulo 1. O princípio de retidão. Veremos que justiça e senso de retidão emanam das leis da vida, a ponto de se reconhecer nelas qualidades de alta moralidade. Como é possível isso no plano biológico? O que significa isso e como se explica? Moralidade significa um estado de ordem no nível espiritual. Mas este estado de ordem é o mesmo que a ciência encontra no plano da matéria e da energia, tanto que o codificou, expressando-o com leis exatas, positivamente controladas. Então, essa moralidade biológica que encontramos nas leis da vida nada mais é senão uma expressão relativa a esse nível da ordem universal da lei. Trata-se da mesma disciplina vista pela ciência no campo físico e dinâmico, a qual se verifica também no campo ainda mais avançado da conduta do homem e da moral que a dirige. Trata-se do mesmo princípio de ordem inserido na lei e atuante em níveis evolutivos diversos. É assim que se explica como a conduta humana está sujeita a normas éticas. Assim, podemos dizer que a vida, ainda que em proporção e em forma adaptada ao seu grau de evolução, é fundamentalmente honesta. Até no seu nível mais alto, constituído pela psique e pela consciência, tal condição é dada por um estado de equilíbrio, de correspondência entre causa e efeito, entre ação e reação, etc., que encontramos no mundo da matéria e da energia. Trata-se do mesmo princípio de ordem que, no nível superior da psique e da conduta, toma a forma de retidão e justiça. Essa equivalência de valores em forma diversa nos vários planos evolutivos é possível porque o todo, devido à sua unidade fundamental, é regido por uma única lei. Trata-se do mesmo princípio de harmonia que rege todo o universo. É assim que tudo, no fundo, porquanto é um momento da lei, moraliza-se em qualquer nível. Desse modo, então, daquilo que se verifica nos fenômenos da matéria e da energia, quando violamos as leis de seu funcionamento, podemos deduzir as consequências de nossas atitudes quando fazemos a mesma coisa no campo moral. Há uma equivalência básica entre as leis dos vários planos, pelo fato delas nada mais serem senão aspectos da mesma e única lei vista em momentos evolutivos diversos. Assim, aos efeitos de uma violação em um plano correspondem os efeitos que se verificam em outro plano. É importante compreender esses conceitos por causa das consequências práticas que derivam daí. Acontece, então, que uma violação de retidão no campo moral pode levar a consequências danosas, correspondentes às de uma violação do paralelo princípio de equilíbrio presente, por exemplo, na lei de gravitação. Isto porque, em ambos os casos, verifica-se a mesma violação do princípio universal de ordem, do qual é feito a lei. Segue-se que a falta de retidão é um fenômeno analisável, assim como a falta de equilíbrio, porque em ambos os casos temos efeitos calculáveis, proporcionais à quantidade de afastamento da posição de equilíbrio na ordem da lei, isto é, à quantidade de violação efetuada. Em suma, o desacordo com ordens similares, das quais é feita a lei, paga-se com consequências negativas tanto no plano matéria-energia como no moral. Assim, a posição certa ou errada com referência ao plano matéria-energia encontra no plano moral, dado pelo nível biológico, o seu equivalente nos conceitos de moral ou imoral, honesto ou desonesto. Então, o erro de direção que em sua conduta o indivíduo comete perante a ética em seu campo produz os mesmos efeitos negativos produzido pelo erro de direção que o motorista ou o astronauta cometem em suas funções. Tratando-se de um mesmo fenômeno de desequilíbrio, é lógico que ele deva ser estudado nos dois campos diversos, segundo os mesmos princípios. É este fato que nos permite afirmar a possibilidade da construção de uma ética de tipo positivo, baseada em princípios científicos. Isso significa que os movimentos da conduta humana deverão, no futuro, ser estudados e executados de modo semelhante às normas exatas vigentes nos outros campos já de domínio da ciência. Hoje, a ética é um campo ainda inexplorado, constituindo um fenômeno que vivemos frequentemente com resultados desastrosos, porque ignoramos o seu funcionamento e daí cometemos erros contínuos. Mas no futuro será possível planificar a viagem da vida, percorrendo-a com olhos abertos e não mais às cegas, num completo caos, como ainda hoje se costuma fazer. Mesmo nestas condições, viver é lógico e justo segundo a lei, porque são proporcionais à atual involução humana. E a vida adianta-se por tentativas, através de uma série de erros e pagamentos correspondentes, de sonhos e desilusões, com dores corretivas. Isso acontece porque a direção está errada. Aponta-se para fora do centro. A vida não é feita para gozar, mas sim para aprender. Compreendido isto, logicamente se vê que tudo está em seu justo lugar e funciona como deve. Mas é necessário ter compreendido que a vida é uma escola, um laboratório experimental. É lógico e útil que, quando as experiências estão erradas, fique-se queimado pelas consequências do erro cometido, porque isso serve para aprender, e assim a finalidade é atingida. Eis para que serve a dor. Eis quão útil é a dor, que é necessária para eliminar o erro a fim de se evoluir em direção ao melhor, mas que parece danosa e é julgada um mal porque não se compreende a sua função. Muitas coisas nos parecem erradas porque as vemos fora de seu devido lugar e, portanto, não compreendemos a sua posição nem a função exercida por elas. Mas se observarmos bem, veremos que tudo, segundo sua natureza, cumpre a finalidade para a qual existe. A força do homem do futuro não consistirá em superar o próximo subjugando-o segundo a lei do nível animal, mas sim em se mover consciente da ordem segundo a lei de Deus. Tratemos agora de analisar o fenômeno. Como calcular os efeitos maléficos de uma ação nossa contra a retidão, isto é, realizada no sentido anti-lei? É preciso, primeiro, definir o que entendemos por retidão. Para isto, é necessário concebê-la em termos gerais, referindo-nos não só ao fator moral, mas também ao dualismo universal de positividade e negatividade contido na lei. Esse é um princípio verdadeiro em todos os planos da existência, abrangendo os valores da matéria, da energia e do espírito. No plano moral, positividade e negatividade tornam-se bem e mal, virtude e culpa, retidão e desonestidade, etc. Eis então que, por retidão, entendemos a qualidade positiva contida em um dado ato. Logo, positividade é o poder benéfico daquele ato, observado em suas consequências, e negatividade é o seu poder maléfico. É, portanto, a favor da moral um ato benéfico e contra a moral um ato maléfico, sendo que em ambos os casos tem-se como referência tanto o indivíduo isolado como a coletividade. O ato benéfico produz vantagem e o ato maléfico produz desvantagem. Mais exatamente, podemos definir como moral tudo que é benéfico ou pseudo-maléfico perante a lei, ponto de referência que estabelece os verdadeiros fins da vida, e como imoral tudo que é maléfico ou pseudo-benéfico, porque segue fins falsos e ilusórios. Assim, pode ser benéfico o que nos faz sofrer e maléfico o que nos causa prazer. No campo moral, positividade e negatividade tomam a forma adequada para satisfazer os fins que a vida se propõe realizar, segundo o plano de evolução no qual ela se encontra e trabalha naquele momento. Assim, no plano animal, nível no qual o fim da vida consiste na seleção individual do mais forte, é positivo e moral o tipo guerreiro e conquistador, que lança o novo, vencendo e eliminando o débil inepto. Mas em um nível mais alto, tudo isto resulta negativo, porque a seleção toma outra forma para produzir outro tipo, intelectualmente forte segundo a retidão, dirigida à conquista da ordem mais do que ao próprio domínio sobre os outros. Eis então que uma moral justa em um nível de evolução não é justa em outro nível mais adiantado. Assim, evoluindo, pode tornar-se imoral e desonesto o que anteriormente era lícito e julgado honesto. Desse modo, assim como acontece com a verdade, também temos morais relativas e progressivas em evolução. Estabelecido tudo isso, pode-se proceder ao cálculo de moralidade ou imoralidade de cada ato nosso. Se ele é, por exemplo, 10% positivo e 90% negativo, isso levará a resultados com a mesma percentagem. E vice-versa também, em todas as condições possíveis, sempre mantendo a proporção das percentagens, a mais ou a menos, entre cada ato e as suas consequências. Eis os primeiros elementos para estabelecer um cálculo. Mas quando que uma conduta é verdadeiramente moral? Quando ela corresponde totalmente à retidão, isto é, à positividade, sendo toda ela benéfica, porquanto possui 100% de valor evolutivo, seja para si ou seja para os outros. Pode-se assim medir o grau de moralidade ou de imoralidade de um ato, observando que percentagem ele possui desta ou daquela qualidade oposta. Essa posição nos faz conhecer o tipo e a quantidade das causas boas ou más postas em movimento, dando-nos, portanto, também a medida das qualidades e volume dos efeitos que inexoravelmente acontecerão. Dessa forma, pode-se prever os efeitos quando são conhecidas as causas que os determinam, das quais eles são as consequências. E as causas são dadas pelos elementos aqui tomados para exame. O segredo para conhecer aquilo que nos acontecerá na fase de efeito reside em nosso conhecimento do que somos e, portanto, fazemos na fase de causa. Compreendida a técnica do fenômeno, pode-se prever o seu futuro desenvolvimento. É lógico que seja assim, porque o efeito está contido na causa, sendo a continuação de um desenvolvimento que se pode conhecer antes da sua manifestação, prolongando a linha por ele já traçada como continuação do caminho na direção em que ele foi iniciado. Pode-se, portanto, praticar uma pequena futurologia aplicada aos casos da própria conduta e de suas consequências. Final do capítulo 1.